se abate, não há paz. Todo esforço é em vão, os meus braços já se cansam, só a dor. E eu clamo, não respondem, o silêncio me envolve, o deserto é o meu lar. Meu espírito suplica, dá-me óleo, dá-me vida, toca-me. Uma fonte inesgotável, há um bálsamo que cura, posso crer. A promessa é de vida, e a vida em abundância. Me levanto pra lutar, como orvalho desça sobre mim a unção. Vem Espírito de vida me tocar, vem Espírito de Deus me Thank you.